Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio, serei seu apresentador. É, rapaziada, nessa terça-feira gelada em São Paulo, nada melhor do que se aquecer ouvindo o que, rapaziada? Arquibancada Mackenzie! Exatamente! Olha a sintonia, já começou a ver, menino Cova. Bom, e sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Ao meu lado esquerdo, pra ele não ficar bravo comigo, João Iso, boa noite! João, e qual o seu destaque? Boa noite, Luiz, boa noite, bancada. Meu destaque vai para as especulações dos técnicos do Corinthians. Muito bem. Ao meu centro está ele, Juan Mendes. Boa noite, Juan. E qual o seu destaque? Boa noite, Luizão. Boa noite, meus amigos. Meu destaque é o Wellington disputa jogo treino no CT e se aproxima de retorno no São Paulo. Bom, à minha direita está ele, Arthur. Boa noite, Arthur. E qual o seu destaque? Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para o pedido do Copete em não ser poupado no duelo contra o Vasco. Muito bem. E por último, mas não menos importante, temos Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para o jogo de ontem, entre Philadelphia Eagles e Chicago Bears. Muito bem. Falaremos também de NFL, mas vamos começar com o timão. Solta o hino do Corinthians. Bom, e como o Iso disse agora há pouco, a indecisão permanece, né, João? Temos Roger Machado, Eduardo Batista, Fernando Diniz e até Vanderlei Luxemburgo, hein? Né? Meu Deus. Que sincronia. Tá unânime. E desses todos citados, pra, na opinião de vocês, qual é o ideal pro Timão em 2017? Posso fazer um comentário só? Vamos começar. Com certeza. Qual que não é o ideal? Acho que é mais fácil. É, concordo. Teremos uma unanimidade concordo. Qual pra vocês não é o ideal? Vanderlei Luxemburgo. É o Pochetto. É o Pochetto. Pochetto Libertadores. Muito. Agora sim, João, pode responder a pergunta aqui feita pelo Luiz. É, entre esses quatro aqui que a diretoria tá buscando, por fontes até, né, que vem falando por aí, o Roger Machado e o Eduardo Batista são os preferidos, né, e o Roger é o mais indicado, até porque o Tite gostaria que ele tivesse assumido o timão logo após a sua saída. No entanto, o Roger estava empregado, né, estava bem até no Grêmio, e essa situação do Roger aí que foi agravada foi após a derrota do Grêmio pro Curitiba, né, e aí até com boatos de racha no elenco, né, ele começou a ficar desgastado e pediu as contas, né, e o Eduardo Batista fez um belo trabalho ano passado no Sport, tá fazendo um bom trabalho agora com a Ponte, né? Se não me engano, a Ponte está em oitavo. Vou confirmar aqui, a Ponte Preta está em oitavo, muito bem, João, com 39 pontos. Mas o problema do Eduardo Batista é que esses dois times são chamados times médios, né? Porque ele teve a chance de trabalhar no Fluminense e não teve êxito. É, exato. Mas assim, acredito que seja um treinador novo também. Ele tem um título do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, mas é uma boa aposta. Esses dois nomes aí são, pra mim, os mais viáveis. Vou deixar o Arthur falar, que eu já falei bastante. Não, concordo muito com o que você falou, complementando um pouco sobre o Roger Machado. O Tite disse recentemente, quando ele saiu do Corinthians para assumir a seleção brasileira, que o Roger era um pupilo dele, que gostava bastante do trabalho dele. Então, pode ser uma ótima opção pra manter o trabalho, o resquício de trabalho que ainda tem do nosso atual técnico da seleção brasileira. O Eduardo Batista, você foi perfeito. Técnicos que teve ótimas passagens por times médios, que não tem tanta pressão como tem no Corinthians. Quando foi para time grande, não correspondeu da maneira que se esperava. E o Fernando Diniz, que foi muito bem no Audax, agora está no Oeste, né? Que o Oeste fez uma parceria com o Audax, está jogando a Série B. não tá fazendo um ótimo trabalho, não conseguiram desenvolver bem o futebol. Até pela carência também do Oeste, né? Sim, é verdade. Apesar da, como eu disse, da parceria, alguns jogadores do Audax foram, mas os principais jogadores nem no Audax estavam mais, exato, né? É, e uma coisa é você participar do Campeonato Paulista, outra coisa de um campeonato nacional. De pontos corridos, totalmente muito mais comprido, né? Que exige um elenco muito melhor. E uma regularidade imensa. Exato, então... e os principais, como eu tava falando, os principais jogadores do Audax saíram, né? Foram pra Santos, Corinthians, Palmeiras. Então acabou perdendo muitas peças, então o Fernando Diniz não é nem tão culpado. E recentemente, aqui mesmo na arquibancada Mackenzie, falamos sobre o Fernando Diniz... E surgiu aquela dúvida que será se daria certo o estilo de jogo que ele aplica em algum time grande, algum time de ponta, porque questionaram muito ele, que ele faz isso, ele tá no Audax há muito tempo, esse estilo de não dar chutão, de saída de bola, de muito toque de bola. E sempre falavam, quando ele tava na terceira divisão do Campeonato Paulista, falavam, na segunda não vai dar certo, é um campeonato mais pegado, não vai funcionar. Chegou na segunda, foram bem, tiveram uma boa campanha, se classificaram pra primeira divisão, falaram, na primeira divisão não vai dar certo. E deu no que deu, todo mundo viu, o Audax foi muito bem nesse Campeonato Paulista e surpreendeu a todos. Eu queria saber a opinião de vocês se em time grande pode dar certo. Eu acho que é óbvio que demanda muito tempo, principalmente em um time grande, mas tem totais condições de serem implantadas. Eu acho que tanto a imprensa quanto os dirigentes não têm paciência para esperar. Isso é verdade. Exato. Mas se houver a paciência, eu acho que pode sim render muitos frutos. Eu acho que realmente o problema seria o tempo dessa filosofia ser adaptada. Brasileiro que é imediatismo. Exatamente, porque é complicado. Eles têm. Uma equipe pequena tem como treinar o ano inteiro pra fazer o Campeonato Paulista. Mas sem agora dúvidas. Um Santos, São Paulo, Corinthians, eu acho que não tem tanto tempo assim pra assimilar. Vai perder 3 jogos. A cobrança é muito maior. Vai pedir a cabeça do treinador. A pressão é muito maior. Eu queria saber de vocês, meus amigos, o que vocês já acham de Carrilli, o substituto. Ele é um discípulo do Tite, tá lá... É Carilli ou Carrilli? É, Carilli. Ah, eu ouço bastante Carrilli. Bom, eu saiba a quem for mais íntimo, é chama do jeito que quiser. Carrilli? Mas acho que essa não é a grande questão a ser discutida, isso, né? Isso, é acho verdade. Que é melhor a gente discutir o trabalho dele. Eu, sinceramente, não conheço muito o trabalho dele, apesar de já estar no Corinthians há muito tempo, então ele já conhece bem a casa, pode ser um bom nome momentâneo, mas não tem muita experiência. Quando ele assumiu o Corinthians, eu não vou lembrar de cabeça todos os resultados que ele teve, mas se eu não me engano foram 5 ou 6 jogos que ele teve como treinador e ganhou apenas 1. Então não são ótimos resultados, teve acho que 3 derrotas, o João sabe informar certinho os números. Ele perdeu nesse ano pro Fluminense, né, no Rio de Janeiro. Ganhou do Botafogo 3-1. Ele jogou em 2000, ele foi técnico, né, em 2010 também. O Corinthians perdeu pro Vasco por 2-0. E agora me falha a memória o outro jogo que ele disputou, mas foram 4 jogos. Então vocês não acham que ele pode ser o próximo Zé Ricardo? Não diria isso. Acho que por ter tempo de casa, conhecer o pessoal, já está lá há bastante tempo. Pode ser que dê certo, apesar do Corinthians ter perdido bastante peças, não só no dentro de campo, mas fora de campo. Eu acho que por conhecer a casa pode ser um bom nome momentâneo. Mas também acho que o Corinthians deveria ir atrás de um técnico para um futuro. Bom, e hoje, pela manhã, houve protestos no Parque São Jorge, a torcida exigindo menos luxo e mais futebol. É para tudo isso o momento do Timão? Ao meu ver, eu acho que não é para tudo isso não, sinceramente. Porque, querendo ou não, o time tá ruim. Tá com peça também ruim? Também tá. Só que, sinceramente, ainda tá perto do G4. Ainda penso em possibilidade pontos de título. Tem sabe o que eu 1%. Acho? 1%. Exatamente. Aquele 1%. 1%. Mas o que eu acho muito que essas críticas que o time do Corinthians vem recebendo ultimamente tem a ver com a fase. A torcida tá muito mal acostumada nos últimos anos com relação a título, bons desempenhos. E desde 2007, 2008, que o time tava mal, depois daquilo, ano após ano, títulos, bons resultados, classificando sempre pra Libertadores, brigando nas cabeças. Então, apesar de ainda estar lá, próximo, até a 2 rodadas estava no G4, o desempenho do time não tá agradando e a torcida não está acostumada a ver o time atuando tão mal. então acaba gerando esses protestos. É, o problema é essa inconstância de... É, alterna muito um jogo razoável e um jogo ruim. O que aconteceu, que eu pude perceber esse ano todo durante o Corinthians, no Corinthians, que você pode colocar nos dedos aquele jogo memorável que você pode falar, nossa, realmente o Corinthians... Fui generoso, né? Mas teve muita irregularidade, né? O Corinthians, se você for pensar que o principal jogador do Corinthians no ano, que tem tido melhores, né, jogos, é o Fagner, que é um lateral direito, é de se pensar que alguma coisa está errada. Bom, exatamente, João, ainda repercutiremos bastante a situação do Timão nos próximos programas. Agora vamos para o CT da Barra Funda, vamos falar do Tricolor. Toca o hino do São Paulo! Bom, e se o Corinthians tem 1% de chance de título, a diretoria do Tricolor faz contas para chegar ao G4. Ainda dá? Meu G4. Deus, olha, acho que empolgaram um pouco, muito, né? Empolgou? É uma utopia. Olha só, gente. Que palavra linda, meu não, Deus. Sinceramente, é um sonho muito distante. A quantos pontos está o São Paulo do G4? Alguém tá com a tabela aí? Antes da derrota estava a 7, deve estar a 10 agora. São Paulo tem 34? Tem 34. Então está 11. Está 11 pontos. Santos, como é possível? Muito difícil. É a mesma coisa de que a gente tinha falado do Corinthians, 1% de chance, 10 pontos. O Corinthians não vai tirar 10 pontos do Palmeiras. E além de tudo, acho que a grande questão talvez não seja nem a diferença, porque 11 pontos é bastante, mas assim, com 5, 6 rodadas dá para encostar. O grande problema é o desempenho do São Paulo mesmo. Não demonstra confiança. Exato, mesma coisa que a gente estava falando do Corinthians agora há pouco. Não é um time que empolga, não é um time que tem bons desempenhos. Então acho que isso é o que pesa mais do que os próprios números. Não sei o que vocês acham sobre isso. Melhor focar na Copa do Brasil, então? Mas será que chega na Copa do Brasil? Que tá complicado. Porque mas eu acho mais viável. Até também, pelo desempenho que teve na Libertadores também, a gente pode ver um time muito forte em casa, apesar não teve um bom desempenho em casa nessa fase da Copa do Brasil, acabou com a derrota, mas se conseguir fazer a mesma coisa que fez na Libertadores, pode ir longe, porque o campeonato mata-mata permite um time não tão qualificado chegar longe, coisa que não é possível num campeonato brasileiro tão longo. Exato, até porque também não é nenhum absurdo vencer o Juventude, mesmo fora de casa, por 2-0. Querendo ou não, se não fosse o primeiro resultado do São Paulo, até falariam que era mais provável o São Paulo ganhar esse jogo. O problema é que o Juventude fez 2 gols em casa, então, né? Fora de casa. Fora de casa, desculpe. E porque se fosse 1-0 ou até um empate, eu acredito que o São Paulo sairia classificado. Mas fazer 2 gols, que acredito que o Juventude vai armar uma retranca bem grande, é realmente uma tarefa complicada. Ah, não sei se vocês lembram, mas na Copa do Brasil do ano passado aconteceu a mesma coisa, né? O São Paulo acabou derrotado no primeiro jogo pelo Ceará. Pelo mesmo placar no Morumbi, reverteu no Castelão. Conseguiu reverter fora de casa, exato. Então, contra um time de menor expressão, de menor qualidade atualmente, eu acho que o São Paulo tem chance de conseguir reverter esse placar fora de casa e passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Quem vocês acham que deve se classificar? Olha, eu acho que pelo tamanho do clube, pela história, eu acho que o São Paulo... A camisa pesa, né? Eu acho, eu tenho essa... Entorta varal? Entorta varal. Nessas condições, eu concordo com o Juan. Eu acho que o São Paulo passa, assim, pela tradição. Sim. Então, ainda no assunto São Paulo, mas agora fugindo um pouco do jogo contra o Juventude, eu queria falar pro ouvinte, mostrar essa... principalmente pros torcedores do São Paulo, que o São Paulo vai passar por uma nova fase, né? Agora tá se reinventando, com a chegada do Marco Aurélio Cunha. Houve uma reunião hoje no clube entre Abílio Diniz e o Conselho do São Paulo para poder para formar um novo código de leis do clube. Você acha que agora o São Paulo vai passar por um processo revolucionário? Quais serão as alterações? Você sabe tem os dados? Dizer? Olha, eu posso dar uma pesquisada. Pelo mais que aqui, eu sei, ele quer implementar uma direção mais empresarial. Mais empresarial, mais. Menos passional e mais empresarial. Porque o São Paulo ainda. Abílio, né, que... Exato. Porque o São Paulo ainda é dirigido com muitos conselheiros vitalícios e. Muita coisa do passado. Exatamente. Ali. Ainda tem aquele fator passional no clube. E o Abílio quer justamente reverter esse quadro. O Abílio defende a formação de uma diretoria profissional de 3 a 5 diretores escolhidos por critérios técnicos no mercado. Ah, isso é bem interessante. Pode elevar bastante, né, a qualidade. Dos dirigentes, de quem trabalha lá no clube, pode ser uma boa mudança pro clube que tá passando por uma fase não muito boa ultimamente. E esses diretores não podem ser conselheiros do clube e nem do comitê executivo. Eu acho que isso é extremamente importante, porque o São Paulo tem que se reconstituir desde lá dos bastidores para ter resultados em campo. O São Paulo por muitos anos foi reconhecido, né, por ter uma diretoria exemplar. Quando tinha crise, deixava lá em casa, blindava o elenco. Isso eu sempre achei muito bom no São Paulo, que sempre lavava a roupa, falando palavras cruas, assim, lavava a roupa dentro de casa mesmo, né? Não deixava vazar nada. O que acontecia de problema morria lá dentro, ninguém ficava sabendo e o futebol apresentado dentro de campo era bom. Hoje em dia muita coisa vaza, muitos problemas. É, quase tudo, né? E isso, de um jeito ou de outro, acaba prejudicando o desempenho do time dentro de campo. Com certeza. Então essas mudanças podem trazer o São Paulo que o torcedor gostava, não que não goste hoje em dia, não é isso que eu quis dizer, mas... Gosta de ver, né? É, exato. Que sente prazer. 2005, 2006, 2007, que ganhou tudo que era possível nesses últimos anos, na última década. E com essas mudanças, eu acho que pode trazer de volta esse tricolor. Pode falar, João. Sabe quem que empolgou? Vocês tinham falado aí também. O Gilberto marcou 4 gols no treino de hoje. Será que pode roubar a vaga de Chaves? Os destaques foram ele, o David Neres, um garoto recém-promovido da base. E o Gilberto, que vem aí para tentar desbancar o seu companheiro de posição, que é o Chaves, perdão. E o que vocês acham? Porque são dois ali atacantes, bem mais ou menos, né? Me desculpe, saudades, Caleri. Me desculpe aí, nosso parceiro Gil, mas fraquíssimo, viu, pra mim. Então. Não sei porque o São Paulo trouxe esse cara. Que intimidade é essa? Ah, Gil é lá de casa, né? Tá ligado. Desde a época do Santa Cruz, né? O Gilberto surgiu aí, começou a fazer muito gol lá. Aí teve uma disputa entre o Corinthians e o Inter para contratá-lo. Ele acabou indo pro Inter, não teve sucesso, jogou, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né? Jogou e no Toronto. Retornou no Canadá, tecnicamente, mas é na Liga América. Major League só. Isso. E agora está de volta pro São Paulo. Eu só tenho uma certeza, não sei se ele vai ser titular, mas tenho certeza de uma coisa, o empresário desse cara é muito bom. Queria eu ter esse empresário. Pois é. Agora uma notícia ruim para o torcedor tricolor. Oh God, Maicon sofre lesão na coxa e vira desfalque no tricolor. Ixi, o God of Zaga tá fora? Falaram que ele vai ficar 22 dias fora, exato, uma coisa assim, né? Mas eu confio no Godinho of Zaga, que é o Lianco. Lianco, então, era justamente essa questão que eu queria levantar. Lianco ou Lugano? Lianco. Lianco. Sem dúvida. Lugano veio pra fazer marketing, né? Lugano, dentro de campo, pelo amor de Deus. Eu acho que ele não fez um jogo... Na que eu média, falasse, né? Não, ele jogou muito. Nenhum. Não teve nenhum. Não, só nenhum. Teve um jogo que o torcedor São Paulino não quer lembrar, né? Que foi aquela derrota na Colômbia pro Atlético Nacional, que ele foi expulso de uma maneira, ao meu ver, infantil. Sim, sim. O Lugano não vem bem nos últimos jogos. Como eu falei, vendeu muita camiseta, mas... na verdade, trouxe muito torcedor até pro estádio, mas dentro de campo decepcionou. Eu acho que o Lianco tem um futuro bom pela frente e deve pegar essa vaga do Maicon enquanto ele estiver fora. Eu acho que a idade do Lugano já chegou, sabe? 35? 35, eu acho, pra um zagueiro. Mas também se a torcida se a diretoria do São Paulo não tivesse contratado na época, ia gerar um mal-estar. Eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis por baixar um pouco a poeira ali no CT. Eu acho que se não tivesse a presença principalmente de Lugano e Maicon, as coisas poderiam ser piores no momento. Na Libertadores, eu acho que ele teve um papel fundamental fora de campo. Ele foi extremamente líder. Até eu lembro que jogo que ele não podia jogar ou tava machucado, ele ia com a comissão técnica e ficava lá. Sim, essa é a parte boa de ter 35 anos, né? Apesar de dentro de campo comprometer, fora de campo ele consegue ajudar muito com a experiência. Com a saída do Maicon agora do time, ficou uma dúvida também. Quem eu escalo no meu cartola? Ninguém do São Paulo, gente. Ninguém do São Paulo? Ninguém do São Paulo. Eu tava pensando em escalar o Maicon. Lianco. O Maicon, não. É o jeito, Lianco. Liancão, né? Ah, vamos de Lucão. Ah, Lianco. Lianco que meteu o gol no outro não jogo. Meteu um golaço. Foi contra o América. Sério mesmo? Contra o América Mineiro. O que aconteceu com o Lucão? Ele foi afastado? Ele deve estar perdido. Ele tá machucado. Eu vi que ele treinou com a seleção brasileira um tempo. Te chamou ele pra treinar. Ele tá um pouco afastado. Na verdade, porque a diretoria quis se desfazer na negociação chato, né? Com o Porto, os diretores não aprovaram a vinda do diretor do São Paulo? Não, não, do Porto. Do Porto. Ah, tá. E ele teve de voltar. Sensato. É, eu acho que colocaram a mão na consciência, vai dar ruim isso aqui. Bom, e antes de fechar o bloco do Tricolor, lembra dele? O Wellington, o volante? Ah, o nosso Wellington Martins. Disputou esse último jogo treino e se aproxima de retorno. Tem chance no meio-campo Tricolor? Olha, quem não tem, né? Exatamente. É um reserva que se for titular também. É reserva do Hudson. Se for titular também, não vai... É, faz o feijão com arroz. Na primeira passagem dele pelo São Paulo, 2012, ele foi bem, né? É, eu achei que ele foi quem bem. Quem lembra daquela histórica dupla? Denilson, que hoje está no Cruzeiro, Denilson, cabeça e Wellington. De caixa d'água e o Wellington Sorriso, meu Deus. Wellington Sorriso. Se eu não me engano, ele era dono de uma companhia que matava barata. É, isso lembra mesmo. Disso? Lembro disso. Sim, detetizadora. Isso mesmo. Me fugiu essa ele palavra. Ele é a esposa dele, eu me lembro. Dessa, eu lembro dessa matéria. Teve essa matéria no Globo Esporte, sensacional. Eu não entendi nada quando eu vi. Uma das grandes matérias que já foram produzidas. Bom, e com essa notícia aí das baratas, vamos para a baixada, vamos falar do Santos. Solta o Nino do Peixe. Santos! Agora quem dá bola é o Santos. É, no Peixe, Ricardo Oliveira é diagnosticado com lesão na coxa e desfalca o Santos por pelo menos 2 jogos. É, eu acho que ele é uma peça importante, só que ultimamente ele não tá se mostrando tão importante quanto ele era. Exato. Acho que a idade pesa também, né? É. Perdeu um pouco do faro de gol. Ainda mais depois que ele da lesão. Ele ficou cerca de 2 meses afastado. Foi. Será que é a sombra de Rodrigão? Olha, pode se ser, alguém se assustar ser com a sombra do Rodrigão, eu acho melhor parar, né? Talvez exato. O Santos já deva procurar algum centroavante pro ano que vem, o que e vocês já procuram, acham? Hein? Eu acho que Copete pode ser improvisado, né, nesse ano. Rua tem a posição. Notícia. Eu acho difícil. Ah, sim, falando sobre o Izu, acabou de falar que o Santos pode procurar um atacante pra 2017. O nome mais forte na Baixada Santista é o atacante Keno. Que marcou 2 gols nos últimos. O Dorival falou que já tinha pensado em contratar ele antes, mas não foi adiante por outros nomes que surgiram e eram mais viáveis. Mas o Keno não é centroavante, né? Ele é mais de ponta. É, ponta. É, o que vocês acham de grafite? Porque o Santa deve cair para a segunda divisão. Olha, eu não sei também. Deu aquela empolgada. Vocês né, acham, no começo. Exato. Vocês acham que ele rabisca em algum time grande da Série A? Acho que... Eu não sei, eu realmente não sei. É difícil de falar, realmente. É. Eu acho possível ele ficar na Série A ainda no ano que vem. Viu? Porque, ó, quantos anos ele tem também, o 30, grafite? 30, acho que 38. 34, 35. Acho que é mais. Que 30, é mais 37, tá... 38. É? Então, ele tá jogaria uma temporada muito bem, mas e o restante do contrato dele? É muito arriscado contratar um cara desse. Mas aí acho o grafite que seria tem 37 anos, só pra escolher. 37. Eu acho que seria um contrato de 1 ano, se ele fosse contratado. Bem arriscado, né? Eu acho que se ele fosse pra algum time grande, teria que ser pra algum time que tenha outro centroavante que possa suprir... Para ele ser o reserva. Não necessariamente o reserva, mas assim, é muito difícil para ele, com a idade dele, jogar em alto nível todos os jogos. Então ir para algum time, por exemplo, acho muito difícil que isso aconteça, mas só especulando, o Atlético Mineiro, que tem centroavante que possa jogar ao lado dele ou substituir ele, eu acho que ele pode dar certo. Mas se for para ir pro Santos para substituir o Ricardo Oliveira e ficar como principal centroavante do time, eu acho que não daria certo. O grafite não tem um histórico de lesões, né? Pelo que eu acompanho no campeonato, não vejo muito o pessoal falando. Ele se cuida falando. Bem, né? Ele se cuida bem. Ele se machucou durante o primeiro turno, mas foi coisa rápida, se recuperou rapidamente. Uma tendinite. É, e está de volta ao Cobra Coral. É muito bem. É isso. Eu acho uma boa alternativa para o ataque de algum time, sim. Também, só para apagar o fogo. Também tem o salário, né? É, vai saber também. Ah, mas eu acho que salário é o que menos importa no caso de uma possível contratação de grafite. Sério, você acha? Eu acho. Eu acho que mais importa. Quanto que ele ganha? Um atacante idoso pro futebol. No Santa Cruz ele não deve ganhar muito, mas se ele fosse pro Santos... Ah, eu acho que ele não iria exigir um salário muito alto. Eu também acho que não. O problema é que ele Santos tem um teto baixo. No Santa Cruz. Não faço ideia. Uns 200 mil, será? Não. No Santos, Santa Cruz não tem condições de pagar. Acho que no máximo estourando 60 mil. Eu acho que eu chutaria isso. Em torno de 50, 60 mil reais ele deve ganhar lá. Que já não é pouco, né? Não é pouco. Santa Cruz é bastante. Pro jogo, é bastante dinheiro. Aceitaria um salário desse fácil. Dá pra comprar, mano. Dá pra comprar várias batatas, né? Mas pra jogador de futebol, convenhamos que de Série A não é um salário tão alto. Eu acho que se ele fosse pro Santos, ele é um cara consciente. Eu acho que ele não exigiria um salário extremamente alto, porque ele sabe que isso atrapalharia muito as negociações. Exatamente. Em contrapartida, o atacante Copete pede para não ser poupado diante do Vasco quarta-feira. Eu acho isso muito legal, o jogador, pra mim, tem que jogar. Quando ele se sente em condições, obviamente o jogador não deve forçar quando não está em condições e acabar se lesionando, mas se ele tá bem, se ele tá confiante, ele voltou a marcar depois de um jejum grande, então ele sente que a fase tá boa, eu acho que ele tem que pedir pra jogar mesmo. Eu acho isso muito legal. Eu só acho que antes disso tem de haver uma avaliação médica. Se a avaliação médica liberar... Com certeza. É, vai que vai, meu garoto. Lucas Lima pediu pra ser poupado? Lucas Lima não tem informação, mas eu posso ver agora. É, porque... eu acho que ele não nem falou que quer jogar e nem falou que não quer. Ou deixou ele no ar. Ou ele vai ser relacionado... Se me colocar, tá bom. Se não colocar, exato. Também tá bom. O Lucas Lima nos últimos meses tá meio assim, né? Tá okay. Bem, né? Tá tiriça, tá chinelinho. Ele pegou a irmã do Neymar e ficou descansado. Né? Ele fez o quê? TV Fama. Neymar, TV Fama. Desmaiou. Momento TV Fama. TV Fama. Ok. Voltando, voltando ao mundo da bola, voltando pras quatro linhas... Para confirmar ali o que o João tinha dito, o Lucas Lima foi relacionado e deve ser titular. Sem dúvidas. Sim, não tem ninguém para colocar no lugar dele, né? O Jean Mota também o Jean Mota é um possível substituto. Até que tá entrando bem, mas... Tá fazendo gol, hein? Faz o gol aí. Mas não chega ao nível do Lucas Lima, né? Como é? Não passa tanta segurança quanto o Lucas Lima, eu acho. Falando agora, a gente tá falando do ataque santista, né? O Rodrigão também tá há muito tempo sem fazer gol, hein? Desde 3 de julho, numa vitória por 3-0, sobre o Chapecoense, ele não faz muito um gol. Muito tempo. Ele que foi artilheiro do Brasil, não foi, eu acho que pelo Campinense. E quando veio pro Santos, começou muito bem, foi. Marcou gol. Um clássico, inclusive, contra o São Paulo. Acho que em 3 ou 4 jogos consecutivos, virou até o Rodrigol, deixou de ser o Rodrigão, já voltou a ser o Rodrigão. Quando coloca gol depois do nome de qualquer jogador... Agora voltou a ser o Rodrigão, né? Não tá mais marcando gol. Daqui a pouco ele virou só Rodrigo. O Rodriguinho. Ele tem que aproveitar, essa chance agora da saída do Oliveira pra poder desencantar, né? Pode ser agora, pode ser que não. Ele já tá até ensaiando dança com o Copete quando fizer alguma coisa. Olha só. E esse último gol aí que ele fez foi a última vez que eu coloquei no Cartola também. Deu sorte. Muito bem. E pra fechar aqui o bloco do Santos, a pedido de Dorival, auxiliar do Peixe afastado e pode ir para outra função. Pra quem não sabe, o auxiliar é o Marcelo Fernandes, campeão pelo Peixe no último Campeonato Paulista. Não esse agora, mas o de 2015. O Santos que é sempre campeão paulista, né? Tem que especificar qual que é o ano pro nosso ouvinte ficar sabendo. O de 2015. Mas eu achei meio estranho isso. Alguém sabe informar exatamente o que aconteceu? Porque ele fez um bom trabalho quando foi efetivado como técnico, quando subiu pra técnico. Perdão, Arthur, só para completar aqui o que você tinha dito, é problema de relacionamento com o Dorival. Então tem uma justificativa bem plausível, porque o relacionamento no futebol é sempre bem importante. Tudo, né? Se tem racha entre o técnico... Clima já não fica o mesmo. Aí passa pros jogadores e aí vai virando uma bola de neve, né? Se eu não me engano, no ano passado, quando ele foi substituído pelo Dorival, ele ficou incomodado, porque ele esperava ser efetivado pelo time depois do título do Paulista. Porque ele fez um bom trabalho, sim, né? Só que o time começou uma sequência ruim, especulou-se até que o Santos poderia cair no Z4. Aí o Santos teve que ir atrás do Dorival, que tem um DNA santista. É provavelmente por isso que isso tem uma relação bem grande com esse relacionamento ruim que os dois tiveram. Bom, falamos bastante do Peixe, vamos falar muito mais amanhã. Agora vamos voltar à Barra Funda, mas vamos falar do Palmeiras. Solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente... Bom, e o Alexandre Matos... vê Palmeiras e Flamengo como exemplo de gestão e prevê Verdão no topo durante os próximos 10 anos. Empolgou, não há outra palavra. Falou de Palmeiras e empolgou, não tem jeito. Será? Olha, eu realmente não sei. Não posso imaginar se se vai ficar nos próximos 10 anos. Não mas... tem como. 10 anos é então, muito tempo. Eu diria não que dá pra você, a gestão tá boa. Ainda mais no Brasil. Então. A gestão tá sendo boa, só que eu não sei se vai continuar sendo assim o resto dos anos. É muito difícil da gente apontar. É, o São Paulo é uma prova disso, né? É, o São Paulo e o Corinthians, que a gente falou hoje que ultimamente estavam bem, agora não estão numa fase boa. E o Palmeiras, o contrário, né? Tava numa fase ruim e agora tá bem, conquistando títulos, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos ver, muito, como o Felipe falou, é muito difícil falar o que vai acontecer daqui a 10 anos. Se conseguir manter o que tá a gestão atual, o Paulo Nobre bem, com jogadores bons, contratando bem, é capaz que consiga se manter, mas é muito complicado falar. Fazer uma definição daqui a 10 anos, definir o que vai acontecer daqui a 10 anos. Exatamente. Daqui a 10 anos a gente se junta aqui novamente e fazemos um retrato de tudo que aconteceu. E a fase no Palmeiras é tão boa que o Cuca participou do rachão e levou pior em dividida com IR Mina e os dois saindo. Olha só, hein? Quando a fase boa, tudo dá certo. Exatamente. Né? Impressionante. Imagina se isso acontecesse no Corinthians ou no São Paulo. Ah, ia ser briga entre treinador e jogador, acontece. Meu que... Deus. Eu ia sair com o pé quebrado. Quebrado, dois meses fora. Agora convenhamos, Cuca e R. Mina, meu Deus, hein? R. Mina gigantesco, 1,95m. O Cuca tem sorte de estar vivo, no caso. É, exatamente. Judiou do vovô. 1,95m, e ainda não tem nenhuma lesão. Pois é. Meu Deus. Sensacional. E vale bastante ressaltar o desempenho do R. Mina, hein? Ele vem sendo muito importante. Fazendo gol em todos os clássicos, né? Todos os times paulistas que jogaram contra ele tiveram que ver aquela dancinha espetacular após o gol. Então... Ele é um jogador sólido, é um zagueiro sólido. Ele tá caindo na graça. Grande impulsão. É, tem grande impulsão, faz gol, defende bem. Então ele tá se tornando uma ótima contratação do Verdão. É, mais do que acertada. Pois é, e de acordo com estatísticas, o Palmeiras tem 46% de chances de ser campeão contra 39% do Mengão. É, esses negócios aí de exata não é muito pra gente, né? Exatamente. A gente é mais... É, como analisar o futebol... E nem sempre quer dizer muita coisa, né? Sim. Todo mundo lembra de 2009, quando o Palmeiras estava, sei lá, quantos 2008 pontos na também. E eu, sinceramente, acho que o futebol do Flamengo tá melhor que o do Palmeiras. Eu acho. Futebol? Você acha? É, eu acho o que desempenho? O desempenho. O time tá jogando melhor. Eu acho opinião. Que tá jogando melhor, mas os resultados pro Palmeiras estão vindo, né? Então, sim, é verdade. Por mais que. Tá jogando bem, sim, mas por mais que concordo com você que o Flamengo esteja apresentando um futebol melhor, o que vale são os três pontos. Vale ressaltar também que os últimos 4 jogos do Palmeiras foram muito complicados. Muito, então era, e era se normal, saiu muito bem em todos. Exato. Era normal que tivesse uma queda de produção, mas de qualquer maneira... Manteve, né, João? É, mostrou muita confiança e maturidade, que é importantíssimo pro campeonato, ainda mais como o Brasileirão. E é isso. E eu acho muito importante num campeonato longo, que nem o Campeonato Brasileiro, nesses momentos, é um campeonato que os times oscilam muito. Então, nesse momento que o time não consegue apresentar um futebol muito bom, muito vistoso, conseguir um resultado importante. Então, como a gente falou, o Palmeiras, nos últimos jogos, por mais que tenham sido jogos complicados, é verdade que caiu um pouco o rendimento, mas mesmo assim conseguiu os 3 pontos, ou quando jogou fora de casa, um empate. É, se isso... eu não me engano, acho que conseguiu 8 dos 12 pontos disputados, foi uma coisa assim. Em jogos muito complicados, isso é crucial pra quem quer ser campeão. Quando a fase não é boa, fechar a casinha, garantir os 3 pontos, que vale tanto quanto, no final do campeonato, vale tanto quanto um 5-0 jogando muito bem. E pra quem gosta de estatísticas, em 2009 o Fluminense tinha apenas 1% de chance de se salvar do rebaixamento e acabou Fredão conseguindo na última rodada. Seria essa uma indireta para o Corinthians? Aquele 1%? Talvez, hein? De título? É mais pro Z4, né? Imagina o Gustagol vira o novo Fred? Não. É difícil. Marcando gol em todos os jogos. A gente falou bastante dessa fase boa do Palmeiras, e isso deve muito também, eu acho, que a atuação do Jailson e do Gabriel, que tem situação contratual prestes a estar encerrando o contrato. É, o goleiro e o volante têm contrato com o clube até o final do ano. Vocês acham que renova? Olha, tem que renovar, né? Pela fase dos dois, eu acho que é bem capaz de renovar. O Jailson é muito experiente, né? Ele entrou no gol do Palmeiras e passou uma segurança que os torcedores não tinham no Wagner. E nem esperava. do Ajailson. O Wagner, né, que ano passado foi goleiro do Avaí, rebaixado, né, e falhou muito, até achei estranha a contratação do Palmeiras. Às vezes é jogada de empresário, né, a gente não sabe, a gente não tá por trás dos bastidores, perdão. Mas o Ajailson, se eu não me engano, tem 35 anos e estava no Ceará antes. E com a experiência que ele teve, conseguiu, né, tomar conta do recado. E pra mim, um time bom começa por um bom goleiro. Sem dúvidas. E quando o Fernando Praz se lesionou, eu sinceramente achei que ali era o fim da disputa do Palmeiras pelo título. Ainda mais quando o Wagner entrou e não correspondeu. Aí eu tive praticamente certeza, eu falei, agora o Palmeiras disputa um G4 e não vai mais pelo título. Depois da entrada do Ajailson, dando conta do recado, o Palmeiras tá aí provando pra todo mundo que tá firme e forte na disputa do título. E também méritos, né, pro Cuca, né, pra equipe técnica do Palmeiras, que conseguiu ver e ter essa ideia de colocar o Ajailson, porque o Wagner não estava passando confiança, né. E o Wagner me lembra muito o goleiro que jogou no Corinthians 2011, não sei se vocês lembram, o Renan. Pensei nele, eu lembro. Parecia muito. Veio do Avaí também. E o Corinthians, a trajetória parecida. Como o Arthur disse, o Corinthians é um time que quer ser campeão, começa por um bom goleiro. Talvez naquela época, se o Corinthians não tivesse mudado, né, o Renan, talvez o Corinthians não teria êxito e não teria sido o campeão brasileiro daquela temporada. E o Ajailson conseguiu realmente colocar até uma dúvida, né, na cabeça dos torcedores palmeirenses de quem deve voltar no ano que vem. Ajailson ou Praz. Mas vai ser o Fernando Praz. Até aquele. A torcida estava pedindo para que, eu acho que nos campeonatos de pontos corridos, o Praz jogasse e em Copa do Brasil e essas coisas, jogasse o Ajailson. É semelhante ao que o Barcelona fez. Exato. Na última temporada com o Bravo e o Ter Stegen. Mas no Brasil é difícil, né? Exato. É complicado. Mas antes de fechar o primeiro bloco, vamos falar aqui um pouco da sequência dos dois principais concorrentes ao título. O Flamengo, que tem o Cruzeiro em casa, na sequência São Paulo fora e Santa Cruz em casa. Já o Palmeiras tem o Coritiba em casa, o Santa Cruz fora de casa e o América Mineiro também fora de casa. Ah, o Palmeiras tem uma sequência mais tranquila agora, depois, como a gente comentou, passar. Tem que somar os 9 pontos se quiser ser campeão. O jogo mais complicado é contra o Santa Cruz, que jogando em casa é sempre um time perigoso. O América, apesar que ganhou do Inter agora, que não é grande mérito, O Inter, convenhamos, e o Coritiba em casa. Esses dois jogos têm obrigação de ganhar e eu acho que o empate contra o Santa Cruz é um bom resultado. Mas vocês não acham que o América vai... Óbvio que é obrigação, óbvio que o Palmeiras é pleno favorito, mas o América não pode dar um trabalho ao Verdão apostando todas as suas fichas nesse jogo? Acho muito difícil. Que não. Você já viu... Parou e assistiu algum jogo do América contra um time bom? Olha, eu tentei... Perdão. Time bom eu não acompanhei tá, nenhum. Tá, um time que esteja lá em cima do campeonato. Não, é feio. Eu tentei acompanhar ontem um pouco, mas estava difícil. Então, mas é que o Inter não é um time que dá pra usar como referência atualmente. Se você for assistir os jogos do América, é realmente um time que tá num nível muito abaixo e... O Palmeiras tem a obrigação de ganhar, pode falar, desculpa, Juan. O América jogou bem contra o Santos, foi empate, eu acho, naquele jogo. Vitória do América. Ganhou, o América ganhou. 1-0. O América que tá invicto há 3 jogos, hein? Uma infelicidade do... Empolgou? Torcedor do Coelho, não sei se tá muito empolgado, não. O cara não deixa o Juan falar. Coitado. Deixa o Juan falar, vai, galera. Não, já esqueci, já. Pode falar. Não, pode completar, Juan. Tá triste. Esqueci. Tá triste. Tava falando sobre a vitória sobre o Santos. Isso, é. Ah, você ia falar que aquele jogo, acho que o mérito da vitória do América foi a falha do Vanderlei, que foi expulso naquele jogo grotescamente. Bom, e do lado do Mengão? Vamos falar um pouco da sequência. Repete os jogos pra gente. Pra... Cruzeiro em casa, São Paulo fora. Difícil. E por fim, Santa Cruz em casa. A sequência do Flamengo é bem mais difícil do que a do Palmeiras. O Cruzeiro não é time morto, não, tá? Em 15º, mas eu acho que a colocação do Cruzeiro não ilustra o que o time realmente é. Acho que é um time pra 10º lugar. É, ilustra. Nono. Talvez ilustre o campeonato com uma maneira geral, mas não dos últimos jogos. Depois da chegada do técnico do Mano Menezes, o time subiu muito de produção. Tá jogando bem e vai ser um jogo bem complicado pro Flamengo. São Paulo no Morumbi sempre não é fácil. Difícil, Santa Cruz é em casa, né? Santa Cruz seria em casa, jogo aí seria obrigação. Teoricamente mais fácil. Mais tranquilo, um time que quer brigar pelo título tem mas obrigação. Mas também 7 pontos desses 9 aí seria o que talvez o Flamengo esteja pensando, mas aí já tendo em mente que o Palmeiras deve vencer os 3 próximos jogos. Ficaria a 3 pontos, né? Depois dessa sequência aí, e o Flamengo não pode pensar em tropeçar, né? Tem que fazer esses 9 pontos. Exatamente. Bom, falamos bastante dos 4 grandes, vamos a um breve intervalo e voltamos já!

seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada Mac e vamos embarcar, vamos para a Europa. Estão animados? Partiu, uou. Viagenzinha é sempre bom, né? Opa! Já chegamos? Já. Que rápido, hein? Rapidão. Meu Deus do que céu. Que friozinho aqui, hein, cara? Bom, e pela Copa da Liga Inglesa, o Leicester, que jogou com um time misto, foi derrotado pelo Chelsea por 4-2. Já foi eliminado. Exatamente, infelizmente. O Okazaki começou abrindo 2-0 para o Leicester. Nossa. Mas depois, Fábricas duas vezes, Kerrio e Azpilicueta determinaram a vitória dos Blues. O time foi bem misto mesmo e essa Copa da Liga, né? Para quem não sabe, para situar o leitor, é a Copa que os times ingleses menos se importam, né? Eles focam as atenções na FA Cup e na Barclays, né? Até porque esses dois times também têm que conciliar com Liga dos Campeões, né? Sem dúvidas. O Chelsea não tá disputando com o Chelsea. É verdade. A gente tá tão acostumado, né? A gente tá tão acostumado. Então o Chelsea foi exatamente o que o Juan falou. O Chelsea entrou com o time titular, com exceção do goleiro, né? Que acho que foi o Begovic. Isso mesmo. E foi um bom goleiro. O Marcos Alonso, que é lateral esquerdo reserva também. Uhum. Né? E o Chelsea, como não tem nada a perder, né, e tem um calendário bem menos extenso, colocou a maioria dos seus jogadores titulares e o Leicester já tirou uma competição, uma data do seu calendário. Eu acho que realmente só assim pra ganhar do nosso Leicester, né? Só porque, com o time misto. Porque quando o Leicester coloca os seus 11 titulares, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, eu acho que foi uma grata surpresa. E na Champions eu quero ver, eu acho que ele... Empolgou? Não sei se chega longe, não sei. Mas eu acho que pelo menos até as oitavas eles conseguem chegar. Até como primeiro colocado eu espero. Eu apostaria também. E o título, vem? E o Leicester, porque ele começou a temporada deixando a desejar bastante. E na minha opinião não deve brigar por Liga dos Campeões, acesso à Liga dos Campeões. O time do Leicester, apesar de que venceu na última temporada e ninguém imaginava, né, não tem jogadores ruins, porque ninguém é campeão do campeonato inglês sem ter bons jogadores. Então temos muito o Mahrez, o Vardy, ótimos jogadores, mas assim, uma colocação entre sétimo e oitavo deve ser esperado. Eu acho que até os próprios jogadores não esperam que tenha uma temporada tão regular como a última, mas acho que até quando a Champions começar a funilar, os esforços do Leicester vão ser na competição internacional. Exatamente, porque nesta temporada, diferentemente da última, há mais holofotes voltados ao Leicester, diferente da última temporada, que era mero coadjuvante. Então eu acho que o Leicester, apesar de que o elenco sofreu uma leve alteração, tem sentido um pouco a pressão. É difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? Um raio tão preciso assim. Realmente, eu acho que esse ano o Leicester vai ter que se contentar com uma posição no meio da tabela. Se conseguir brigar pela Champions, vai ser muito. Eu acho que o Leicester belisca com a Liga Europa, no máximo. Também acho isso. Acho que realmente o Leicester não vai conseguir manter a regularidade que ele manteve no ano passado. Infelizmente, né? Depois de tantos investimentos. É tão legal ver isso, né? Time desacreditado. Quando sai do ponto. Quando é um ponto fora da curva, né? Dos candidatos, a gente realmente gosta, né? Pelo menos o brasileiro. Mas é legal também quando é exceção, né? Se começa a acontecer todo ano, aí já não vira mais surpresa, já não vira mais zebra. Então, talvez até seja legal, de certa maneira, para dar um pouco de emoção e mal um ano, aí no outro ano todo mundo volta a torcer pelo time. Mas também temos que ressaltar que na última temporada Chelsea, Manchester United, Manchester City não estavam bem, o Arsenal manteve e o Tottenham foi uma boa surpresa também, terminando em terceiro lugar. Mas nessa temporada temos times bem mais fortes, o próprio West Ham, que é um dos coadjuvantes, né, já se reforçou bem, o Liverpool mantendo ou melhorando um pouco, o Arsenal também, e a gente não... unanimidade entre nós, entre todos, que o Manchester United, o Chelsea e o City vão brigar para ser campeões. Bom, já falamos bastante da Inglaterra, agora vamos pegar um trem bala e vamos para a França. Trem bala. Vamos falar do Paris Saint-Germain, já chegamos, obviamente. Aqui é transporte. Exato. É o Goku. que venceu o Dijon. Dijon. E vai dormir na liderança do Quem francês. Quem fez os gols? Não fez mais que obrigação. Cavani, Lucas, o ex-São Paulino e Lang contra. Os brasileiros brilharam hoje, hein? Exatamente. Maxwell protagonizou a jogada do primeiro gol e ainda deu o passe pro Lucas fazer o segundo gol, hein? Olha exatamente. Só. Preciso, brilhando. Hein? Precisão cirúrgica. Como uma lâmina. E o PSG, se eu não me engano, assume a liderança. Acabei de falar, vai dormir na liderança. Digamos que não fez mais que obrigação, né? Porque com o elenco que tem o PSG comparado aos outros times franceses... É um abismo. Muito. Diferente. Por falar nos outros times franceses, só um comentário aqui. Vocês viram a relação do Adebayor, que quer... Sensacional. Que o Lyon, meu Deus. O Lyon quer contratá-lo. Ele fez algumas exigências um tanto quanto esquisitas. Diga para o nosso ouvinte. Por favor, ele exigiu helicóptero, eu não lembro todas, não sei. Ele exigiu usar a camisa número 10, ele fez algumas exigências. Ele também chegou a essa discussão, essa reunião aí, fumando um charuto, se eu não me engano, e também tomando um copo de uísque. Então foi muito que sutil. Beleza. O Flavio tá dando risada. Acho que foi produtivo, hein? Mas segundo um dirigente da... Do Lyon, que agora realmente não sei o nome. Tem que saber isso, por favor. Não, pode. Aí você tá querendo demais. Ele até sabe o nome, mas ele não quer falar. Ele tá com vergonha. Não tem esse sotaque. João Wilson fez 3 anos de francês na Wilson. Talvez em outra reencarnação. Mas ele falou que até tava tranquilo, né? Tudo que ele pediu. Mas quando ele falou que queria a camisa 10... Esse é o mais complicado. Aí ele falou... Helicóptero não. É totalmente viável, né? Então... Fumando charutinho, uísque, aí é tranquilo. Fiquei tão empolgado que quase derrubei aqui o computador, mas tudo bem. Meu Deus do céu. E agora vamos para a Alemanha. Exatamente, como João. Como que a gente vai para a Alemanha? Sintonizado. Vamos a pé. A pé? Não, dá para ir de trem também. Na Europa você pode ir de trem. Vai de novo. Vamos trocar outro esporte. Ah, tá bom. Vocês querem ir do quê? Eu vou a pé. Vamos de jegue. Tá bom. Seguindo a vontade de Juan. Faz o barulho. Chegamos à Alemanha e a Aubameyang faz 2 gols e Borussia Dortmund goleia o Wolfsburg fora de casa por 5-1 e começou a milhão, né, o Borussia na temporada. Tá voando. O Borussia, 17, pelo amor de Deus. 17 jogos, no 17 jogos não, 17 gols em 3 jogos. Mano, espetacular é a campanha, 6-0 contra o Legia Varsóvia pela Champions, 6-0 contra o Darmstadt no campeonato alemão. E agora mais uma goleada por 5-1. Muito bem. Uma média de 5,6 gols por partida. Espetacular. E a Aubameyang vem... também é exata. Exatamente. É calculadora aqui. E também agência de turismo, né? Porque estamos viajando. Conheceu a Europa inteira. Exatamente. E meio de transporte também, hein? Jegue, é trem bala, é avião, é tudo. E não sei se vocês concordam, mas o Aubameyang vem jogando demais. Não sei como foi vendido, hein? É, ele disse que só sairia do Borussia para o Real, né? para o Real Madrid. Real. E agora com o retorno do Mário Götze, né, que tinha ido pro Bayern. O traidor que não é mais traidor. Pois o ex-Judas. Os contratados aqui, Rafael Guerreiro e Ousmane Dembélé, também fizeram os... E o Piszczek também, que é o veterano, exato, fizeram os gols do Borussia. E vale ressaltar que o Wolfsburg não é nenhum bicho morto na Alemanha. Não, é não, bom time. Não, chegou não. Nas quartas de final da Champions, né, na última temporada. E o Borussia, apesar de que contratou, fez um belo mercado, diga-se de passagem, eu acho que ainda fica atrás do Bayern nessa temporada. E quem sabe, se contratar mais reforço de peso para a próxima temporada, pode sonhar com o título. Só para situar o ouvinte, o Wolfsburg... Por favor. É aquele time que o Grafite brilhou na Alemanha. Grafite, fez um golaço. Aquele gol de calcanhar, sim, contra papai. Contra o Bayern de Zeco, a maior dupla de ataque da história da Alemanha. Isso mesmo. É verdade. E também é o time do melhor volante que o Brasil já teve, né? Luiz Gustavo. Que ele parece com você. Não só pelo nome, mas pela aparência física e futebolística. Não, bom, futebolística... Não, futebol, o nosso Luiz joga muito. Por favor, mais. Né? Porque... Só faltou o bigodinho. Por aparência, tudo bem, mas... Pelo amor de Deus, por habilidade, só não quero ser comparado que a ele, não. Você joga muito seu mais. Bigodinho. Ah, é? Pra deixar igual dele, que é aquele bigodinho ralo, sabe? Aquele bigodinho saliente. Aquele bigodinho safado. Cafajeste. Nossa, Cafajeste. Meu Deus. Vamos voltar ao futebol. Um dentinho estética, agora já entrou um papo semelhante. Vamos pro futebol, que é o que a gente sabe fazer de melhor. O Borussia briga por título de Champions? Ou seria uma surpresa se chegasse, né, à final? Uma surpresa. Seria uma surpresa, realmente. Eu acho que a Juve, o Manchester City e o Atlético de Madrid entram como esses franco-atiradores para incomodar Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid. Eu já acho, abaixando um pouco o nível no próprio campeonato alemão, eu já acho que vai ser uma surpresa se conseguir brigar pelo título. Eu digo com relação à diferença de pontos, né? Tem tudo para ficar na segunda colocação, mas se conseguir ficar próximo na pontuação do Bayern, eu acho que já vai ser uma surpresa. Brigar por título de Champions, então, eu acho mais complicado ainda. É porque, querendo ou não, o abismo entre os elencos é absurdo. Tem como. Exatamente, até de investimento. Pois bem, vamos falar do último jogo, que é na Itália. Vamos do que agora para a Itália? Vamos a pé. O Coba tá afim de fazer exercício. Tudo bem. Vamos fazer exercício, vamos para a Itália. Perder uns quilinhos. Caminhando. Vamos falar do Milan, que venceu a Lazio no Giuseppe Meazza, com gols de Niang e Carlos Bacca. Carlos Bacca é o principal nome do Milan nessa fase agora milionária, né? O Milan foi contratado. Milionário. Dá pra fazer um trocadilho aí. O Milan foi comprado por investidores chineses, né? Acho que foram uma bagatela de 600 milhões. Só 60 milhões de euros é um jogador. Coisa. E agora tá buscando se reerguer no cenário europeu, né? Já foi o maior time da Europa. Saudades desse Milan. E hoje sofre para se classificar, quem sabe, para uma Liga Europa. O Milan disputa a Liga dos Campeões, se não me engano, há duas temporadas. Acho que faz mais tempo até. Muito mais tempo. Acho que desde a época do Ibrahimovic e do Robinho. Teve Silva também. Lembrei agora que teve a temporada que o Atlético de Madrid enfrentou o Milan nas oitavas de final. O Kaká ainda jogava. Então acho que foi em 2014. Acho que foi 2013, né? Por aí. Bom, vamos no próximo programa, a gente traz pra você como tudo que é bom passa rápido. Vamos chegando a mais um final de Arquibancada MAC. Nossos agradecimentos a Arthur, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Luiz, ótimo apresentador, você comandando muito bem o programa. Boa noite, obrigado, nosso ouvinte, e é nóis, até mais. Fico até lisonjeado. Tô até emocionado. Felipe Kobayashi, muito obrigado pela participação e uma boa noite. Obrigado, bancada, obrigado, ouvinte, obrigado, Flavião, até a próxima. Juan Mendes, muito obrigado e uma boa noite. Obrigadão, Luiz, falou, galera. E por último, mas não menos importante, João Iso, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, bancada, boa noite, Flavião. É nóis, falou. Como o João bem disse, nossos agradecimentos gerais ao nosso sonoplasta Flávio Rangel. Também me despeço, fico por aqui, uma boa noite, até a próxima.